Thank you. 0, obrigado por chamar 0, vento 130 graus, 1-0 mais. Repouso, Xamé 63, 1-0. O Xamé 310, fala de pista molhada. Alfa 06 com 1-0 com 0-6. Bom, 0-9-6, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-7 nós, pista molhada. É, Economia no solo, Alves 1, 2, Oliver Asha no solo, 1, 2, 1, 2, 1, 9. 3, 1, 9, 0, 0, 9, 3. está na prova. 3197, decolador 26, chame controle, 120, decimal 8. 208, boa noite, 3197.